Brasil, eu sou o Wizy Nobre. Caralho. Brasil, pronto. Aí toca a vinheta, tá ligado? O Galvão Bueno gritando. Você é o Zinobre e eu sou Evandro de Freitas, amigo Zinobre. Sempre demora pra... Eu tô percebendo isso, sempre se demora. Não, você... Evandro... você fala, eu sou o Zinobre e morre, tá ligado? Uhum. Eu acho que você vai falar mais alguma coisa, sei lá. Evandro, como foi a semana? Semana, cara, deu uma chuva monstra ontem aqui. Chuva. Tá um calor, continua aquele calor que a gente comentou alguns programas atrás. Inclusive, eu tava editando o podcast agora, né, da semana passada, e você começa falando justamente do calor. Mano, é então, mas a tendência é piorar, porque deu uma chuva. Até postei, fiz Instanap lá no Instagram pra mostrar a galera eu dirigindo no dilúvio. E, cara, subiu a água muito rápido aqui na rua, porque a rua de baixo onde eu moro alaga. Onde eu moro não alaga, porque é prédio, naturalmente, eu moro no alto. Cara, só que, mano, dá uma tropeça. Tem que ser uma mega chuva pra alagar o prédio. Porra, aí desiste. Se larga, yeah. Abraça o Jake e chora, tá ligado? Uhum. Aí choveu pra caralho, a rua de baixo alagou. Tipo, em 10 minutos a rua já tava fodida. E aí cheguei em casa, passou 5 minutos e acabou a chuva. E aí o calor voltou de novo, pior do que já tava. Então essa época é foda porque você acha que vai melhorar o tempo. E o calor, o micro-ondas ele só vai aumentando, tá ligado? Porque... Em dezembro vai estar pior, em janeiro então acabou. Extinção da raça humana brasileira. Complicado. Aqui é o inverso, né? Como eu acho que eu mencionei isso da outra vez. A gente tá chegando no inverno aqui, outro hemisfério assim que funciona, caso você não saiba, as estações do ano. Então, a gente tá no outono aqui, né? O Halloween chegando aí e tal, e tá começando a ficar um pouco mais frio. E é uma bosta, porque aqui onde eu moro, particularmente, é onde tem o inverno mais assim. Mais fudido do Canadá, porque a gente mora, eu não sei se você manja, mas eu moro, cara, tranquilamente menos 30, teve ano que chegou quase menos 40. Ô, louco. Você tem noção? Caraca, menos 40, brother. Você tem noção do que é 40 graus negativos, brother? Aqui a gente tá, mano, São Paulo tá 18, o nego já sai de cachecol na rua, tá ligado? Acha pois que tá na França. Assim, quando tá no meio do inverno, assim, lá pra janeiro e fevereiro é quando tá mais brutal. Então, quando tem um dia que tá assim, tá menos 10, a galera, caralho, tá só menos 10, que beleza. Vai pra piscina, né? É tranquilo, tá ligado? Quando tá, cara, é difícil. E eu moro aqui há tanto tempo e eu nunca vou me acostumar, cara, não tem como a raça humana... Eu me pergunto como é que a raça humana veio parar aqui, tá entendendo? Porque no Brasil, como o clima é ameno, dá pra entender por que as pessoas se espalharam por todo o país. Mas aqui, mano... Quem eram os malucos? Você imagina, hoje em dia, pelo menos a gente tem aquecedor, tem, né, a tecnologia de materiais tá de certo estágio, que você tem roupas que aquecem bem, né, que isolam bem a pessoa do ambiente e tal, dos elementos. Só que 1800, não precisa nem ir tão longe, 1800. Na virada do século 19 pro século 20, mano, o que que tinha? O cara fazia uma fogueira no meio da casa? Você é louco, é desbravadores, caralho. O cara desse merece, o cara desse, quando teve as capitanias hereditárias aí do Canadá, o cara desse merece ter pego a terra pra ele, tá ligado? Pode crer, é, porra, mano. Passou um traço no chão e falou, daqui pra lá é meu, foda-se. Eu não sei como, é sério, mano, eu não sei como que as pessoas, assim, eu sei que na antropologia e tal, na história, os seres humanos iam pra áreas, assim, inóspitas, porque tinha menos competição por recursos, né? Só que ao mesmo tempo não tem tantos recursos assim, porque não dá pra plantar nada no meio do inverno, neve pra caralho, fica difícil pra caçar, eu não, rapaz, eu realmente não entendo, mano. É foda. Acontece com vocês já alguma treta de trabalho, de... Normalmente o homem quer que coloque o ar-condicionado no menos 5. Mano! O cara quer clima de montanha. Pois é, por que isso? Caralho, e aí tem mulher de blusa, mano. Mulher é muito friorenta, né? Por que isso, mano? Tem alguma explicação evolucionária aí? O Átila, do Nerdologia, fala pra nós. Pirula, explica pra nós. Comigo ontem, não, não tava em trabalho, tava na academia, mas assim, eu saí de uma aula pingando, porque tava um calor, mano, micro-ondas. Aí a gente foi em outra sala que tem lá, que é tipo uma sala de brinca, sabe academia de playboy que eu faço? Uhum. Uma sala das crianças brincar, tá ligado? Quando tava fazendo aula, as crianças ficam lá. Aí eu tava esperando começar outra aula e fui com o maluco que era professor e trocar ideia com a menina que é a monitora dessa sala que toma conta das crianças. Aí a gente entrou na sala e o ar-condicionado tava desligado, mano, e a menina de blusa. Pois é. Aí ele olhou pra mim e falou, olha aquilo ali, ó. Tá doente, não é possível. É a mesma coisa. Aqui, olha só, quando eu vou dormir, é a mesma coisa. A minha mulher é muito friorenta, né? Então ela se agasalha, se enrola no edredom e tal. E o edredom canadense, mano, não é aquela manta, tá ligado? O edredom canadense é um mega edredom, entendeu? Parece um bolo, né? Grosso pra caralho. É, mano, a parada é extreme, tá ligado? E o que rola é que ela tá toda agasalhada, entendeu? E eu tô com o ventilador ligado. Isso mesmo no inverno, eu quase sempre eu durmo com o ventilador ligado, porque eu necessito aquele fluxo de ar. Então, eu tenho a dificuldade de respirar quando tá muito quente. Tipo, eu entro no carro e tá muito calor dentro do carro, o carro fica, né, vidro fechado no verão, e eu sinto que eu não tô nem respirando direito, tá ligado? De tão quente, é, tipo, eu tô respirando normal. Inala o ar quente, né? Pois é, eu descobri essa dificuldade de respirar quando tá muito quente quando eu fui pro Beach Park, a primeira vez que eu fui no Brasil, em 2009, né? Fui no Beach Park com minha esposa, e aí a gente tentou entrar na sauna, e cara, eu não conseguia dar dois passos pra dentro da sauna. Eu acho que comentei isso no 99 Vidas uma vez. Que aquele ar quente, eu sentia como se alguém estivesse me sufocando, entendeu? Caralho. Então, quando eu durmo, por mais que não esteja calor necessariamente, eu sinto aquela necessidade de ter um vento passando, tá ligado? Fluxo de ar. É, acostuma. Não, o ar do carro, eu comprei o carro, se o carro tiver com problema que o ar não desliga, eu nunca vou saber, tá ligado? Uhum. Porque, mano, desde o dia que eu comprei, o ar eternamente é ligado e normalmente no 4 ainda, no mais forte. Eu nunca desligo, pode estar frio, que o ventinho do ar tem que tá saindo, tá ligado? Uhum, é complicado. E também teve isso. Quando eu fui trocar, eu falei, mano, foda-se. Mano, o carro tem que andar. A gente já falou disso, inclusive, na abertura do 99 Vidas, que eu, você e o Juras lá, não, nem tinha um pra carro, o Bruno ainda gostava um pouco. Uhum. Mas, mano, hoje em dia eu só quero que tenha ar, tá ligado? Foda-se. Roda de liga leve, o kit, não sei o quê, o caralho, mano. Tem o ar é mais importante. É, não quero passar calor. Pode crer. Mas, Evandro... Sim. Vamos pras notícias. Bora. Playboy do boné, que droba boné, que droba boné, um boné no zóio, o Playboy. Playboy, é boy do boné, Playboy do boné, e Playboy do boné, Playboy do boné, que vira o boné, Playboy do boné, e Playboy do boné, Playboy do boné, Playboy do boné, Playboy do boné, e Playboy do boné. Evandro, falando em calor, sim. Aconteceu um negócio na querida cidade de Sobral, lá no Ceará, onde é quente pra caralho, meu amigo. Eu nunca fui pro Ceará, o mais pra cima que eu fui foi Sergipe, malandro. Sim, mas olha só, o Ceará a gente já sabe que é um local, o Nordeste em geral, um local quente, né? E Sobral é quente até pros padrões do cearense. Caralho. Entendeu? O cara de Fortaleza fala, porra, Sobral é foda, quero falar não. Pois é, você vê que é tipo o canadense falar que algum lugar é muito frio, tá ligado? Tipo, Alberta, onde eu moro, né? Os canadenses falam que Calgary é muito frio. Então Sobral é tipo, é Calgary ao contrário. É quente demais até pro cearense. Eu vi no site aqui, a previsão do tempo para hoje tá 34 graus. Caralho. Tá tranquilo. Tranquilinho. Ladrão rouba celulares, é assaltado em seguida e reclama da violência em Sobral. O ladrão pediu pra fazer um BO... Cara, é muito cara de pau, mano. Sensacionalista, muito boa, né, mano? É muita cara de pau. O ladrão pediu pra fazer um BO contra os dois criminosos que levaram os celulares que ele havia roubado em igreja. O legal é que ele admitiu pra polícia, então, que foi... Nossa, mano. É legal que ele assaltou e aí ele foi roubado e espancado. E chama a polícia. Olha lá. Você já ouviu o ditado ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Pois bem, um caso inusitado aconteceu em Sobral, na região norte do Ceará, no último domingo. Um assaltante foi roubado logo após cometer um roubo, como informa a rede Jangadeiro FM. Identificado como Adres... Belo nome de rádio, hein, mano? É, porque a cultura cearense... Não, você manja que é um jangado? Ah, claro que você manja, jangado. Pois é. Então, a jangada... O Ceará tem... Isso é herança cultural cearense, né? Porque os pescadores e tal, eles iam pescar em uma jangada. Então, o cara que pescava, eles não eram chamados só de pescador, ele era jangadeiro. E isso é tão emblemático da herança cultural cearense, que isso uma rede de telecomunicação adotou isso como identidade cultural, né? Rede jangadeiro. Identificado como Adres Rodrigues Vicente, ele entrou em uma igreja evangélica localizada no parque da cidade e assaltou duas pessoas levando dois aparelhos celulares. Poucos metros depois. Caralho. Ele foi abordado por dois indivíduos que lhe roubaram o celular. A gente vive falando aqui do GTA da vida real. Esse aí é o GTA online da vida real. Não, pode crer, pode crer. GTA Online. Ah, você rouba uma loja e aí, de conveniência, você sai na calçada e passa um maluco e te atropela. É, outros caras estão jogando também, tá ligado? Aí o cara grita, aquele vídeo, você já viu o vídeo do DayZ, o jogo? Que o cara fala, ei, irmão, viva claro. A Dilma. Então, a gente já comentou aqui, foi isso aí. O cara passou, roubou o celular do ladrão que tinha acabado de roubar. Muito bom, mano. A polícia havia sido acionada pelas primeiras vítimas, que prendeu o ladrão. Ao chegar à delegacia, o ladrão pediu pra fazer um boletim de ocorrência contra os outros dois ladrões. Sim, mano. Como assim? O delegado plantonista Pedro caralho, Henrique se surpreendeu com o episódio. Quando estávamos interrogando e ao final anunciando que o rapaz estava preso em flagrante, ele ainda ficou espantado. Caralho, o cara ainda acha que tá certo. Ele acha que se ele for roubado em seguida, prescreve anula, o crime dele. Anula, né? É que nem pique pega. Repassa, não, o cara que me... Exatamente. Caralho, mano. Repassa o flagrante. Não tá comigo. O delegado entende que o caso expõe insegurança na cidade. Vemos essa cidade muito insegura. Em plena manhã de domingo tem bandido na rua. E é bandido assaltando bandido. Caralho. Adris Rodrigues Vicente foi autuado em flagrante com base no artigo 157, assalto à mão armada, ele devia ter uma faca. Foi encaminhado à cadeia pública de Sobral. Mano, me explica como é que o cara assalta, vira metros em seguida, é assaltado, espancado. Aí chega a polícia pra pegar o cara e o cara falou, olha, que celular já levaram. E tem a fotinha dele aí, todo fudido. É, deve ter tomado os boxes, ou dos caras que roubaram ele, ou da polícia, hein, mano. Pois é, a cara do sujeito. Nunca saberemos a cara do meliante. Adres Rodrigues Vicente. O cara assalta, é levado pra delegacia e quer abrir um BO, foi assaltado também. Pior que teoricamente, não, teoricamente ele foi assaltado. Chama o Celso Pinto lá, nosso melhor advogado do Brasil. Isso, legalmente falando, se o cara tá com uma coisa que foi um enriquecimento ilícito e alguém vai e tira aquilo por meio de ameaça de força. Não, não deixa de ser um roubo, porra. Isso tecnicamente é um roubo ainda? Sim. Um comentário. Tem um comentário bom aqui do Luciano, ó. Luciano Duran. Tem ladrão saindo pelo ladrão. Ladrão saindo pelo ladrão. É o Inception da bandidagem, tá ligado? Tem ladrão saindo pelo ladrão. Cadê isso aí, mano? Tá no comentário lá embaixo, no Facebook. Cadê? Ai, caralho. Ok. Ah, não tô vendo aqui não, hein? A gente já deu uma olhada aqui no teorema de Pitágoras, né? Do melhor podcast do Brasil. Não tem ninguém. Surpreendentemente, não tem ninguém culpando o governo. Será que por causa do impeachment da Dilma, o brasileiro. Move on, entendeu? Superou? Caralho, os caras nunca tá bom, mano. Sempre os caras vão culpar o governo. É que nesse caso é foda, porque é um ladrão que rouba outro ladrão. Não tem nem como o cara falar do que é culpa do governo. Surpreendentemente não teve, mano. Não, mas o cara podia falar que essa insegurança toda é culpa do PT. Iam falar que o governador como é que se diz? Do Ceará é provavelmente Petralha, né? Partido Trabalhador, então é por isso que tá entregue as traças. Família, tá nessa putaria. Pois é, a Bolsa Família. Mas não tem, não é? Não tem ninguém, não. Não tem, né? É surpreendente. Mãe, pelo amor de Deus, meu cachorro morreu. Me dá um minuto de silêncio com o meu cachorro. Pelo amor de Deus, mãe. Ô, mãe, você para de falar. Porque você foi partido, Margarinho. Que saudade que eu sinto de tudinho. Que desde a época que eu parti, você ficou... A próxima notícia foi enviada pelo Wellington De Lara, pelo Twitter. Uhum. Também é outro ladrão se metendo em altas confusões. Olha aí. Aconteceu em Foz do Iguaçu. Ladrão atrapalhado deixa dinheiro para trás, tropeça e cai durante a fuga. Olha aí. Aí tem o vídeo que já comentaremos. do jornal do Paraná. Massa News, belo jornal. Será que esse jornal é do Ratinho, mano? Ratinho não é do Paraná? Massa News. É do Paraná, Ratinho? Não sei, mano. Vai Ratinho, pra Wikipedia. Né? Eu sei que o sobrenome dele é Massa e os caras falam que no estado dele ele tem um império. É, o nome dele é Carlos Massa, não é isso? Então, aí, ó. Ratinho. Aqui, Ratinho. Peraí. Massa News. Isso aí deve ser do coisa do Ratinho, hein, mano? Ratinho. Roberto, Águas de Lindóia, onde é isso? Sei lá, sei que vende água. Ele mineral, foi deputado federal. Esse deve, ele deve ser do Paraná mesmo, porque isso aí, água de Lindóia. Não é de São Paulo, ele é paulista. Mas ele morou, pelo que eu vejo aqui. Ele fez a carreira dele na, no Paraná mesmo. Vereador, porque ele, né, foi, então, ele foi vereador em Curitiba. Nossa, deve ser um jornal... Vereador em Jandaia do Sul. É, ele é de São Paulo, mas o negócio dele é no Paraná mesmo. Então, provavelmente o Massanilson é um meio de comunicação do conglomerado. Parte do conglomerado, será? Deve ser, deve ser. E aí, provavelmente, eles adoram esse tipo de notícia, né? Porque o Ratinho é da escola Borghetti de... Bandido bom é bandido bom. Ratinho, o que o Ratinho faz hoje em dia, cara? Eu tinha só, o programa do Ratinho era legal. Aí, no SBT? No SBT? Opa. Pô, o programa do Ratinho era legal, mano. Era. Eu assistia sempre no SBT. Puta, mó bagunça, mano. Cara, eu lembro até hoje, o cara, mano, ele ficou eu, criança muito pista, né? Tava eu e minha mãe assistindo TV e eu sendo dibrado pelo Ratinho e seus métodos de segurar a audiência. Aí ele ficou tipo 5 horas. Não percam hoje! O homem vai tocar tambor com os pés. No caralho, da hora, vou assistir. Ah, já sei. É. Ele aí, sempre... Você sabe qual que é, né? Aí ele é legal que ele fingia que ele não sabia que o cara tava. A gente caía muito idiota, tá ligado? Cara de pau total. Aí entrava um maluco com um bagulho de pé de galinha, sei lá. Uhum. Com uma galinha de borracha e começava a tocar, tá ligado? Muito idiota. Às vezes o que rolava é que ele falava assim: o sujeito vai jogar o tijolo e pegar com o dente. Pegar no dente. Uhum. Já viu esse? Ele jogava o tijolo pra cima e pegar no dente. Uhum. E aí ele jogava o tijolo e pegava. Tocava no dente dele, entendeu? Com o próprio dedo, né? Com o próprio dedo, exatamente. Mano, o Ratinho foi o cara que trouxe o homem grávido para a TV brasileira. Homem grávido, meu Deus. Você quer o quê de um cara desse, tá ligado? Pra ter audiência, o cara tudo. Enfim, notícia do Massa News. Dois homens assaltaram um restaurante na tarde de terça-feira, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O estabelecimento fica aos fundos de um supermercado, no Jardim Morumbi. Morumbi e Alphaville são bairros de todo o Brasil, pelo jeito, né? Uhum. As câmeras de vigilância flagraram toda a ação. Na gravação é possível ver que a dupla chegou ao local com capacetes, um deles portava um revólver calibre 22, revólver de ladrão pé de chinelo, e rendeu a funcionária do caixa. Após cobrir o rosto com o capuz do moletom, em seguida o outro comprou... Caralho, li tudo errado. Ele rendeu a mulher e cobriu a cabeça. Em seguida, outro comparsa chega e pega o dinheiro. Enquanto isso, o primeiro suspeito aborda os clientes para pegar objetos de valor. O cara foi pra roubar e já falou, mano, já que essa galera tá aí, vamos fazer a rapa. De acordo com os testemunhos, os criminosos pareciam muito nervosos. Aí, eu falei que é ladrão petinelo. Mas é, né? Sempre os caras falam que o cara que tá assaltando, ele tá muito na tensão. Não tá tranquilão, né? É, o cara não tá tranquilão. Aí, enquanto isso, ele pega um Doritos, abre, vai comendo. Pareciam muito nervosos e deixaram para trás uma carteira com bastante dinheiro, que devia ser de outro roubo. Na fuga, um deles tropeçou na escada e caiu. A arma usada no crime também foi esquecida pela dupla. Caralho, era o Didi e o Dedé que tava roubando. Três patetas, mano. É. Será que esses caras que roubaram o cara do... Ah, não, era no Sobral, né? O cara da notícia anterior. Essa é a segunda vez que o restaurante é assaltado em apenas 3 meses, caralho. O dono do local trabalha... Tá bem localizado o negócio. O dono trabalha no local há 14 anos. É, ele precisa rever isso aí, já que ele tá há 14 anos lá e começou essa onda. E aí temos um vídeo linkado aí no post pelo nosso glorioso YouTube. Mostra o malandro chegando de carro, caça-peixe. Dá o play aí. Com a touca, a cabeça baixada, já sabendo que ali tem uma câmera. O outro chega aceleradíssimo. Puxa o revólver, puxa o 38 ali. Abre, caralho, vai, filha da puta. Ele tem um boné escrito 69. Não, você vê, ó. E amigo Izinobre, eu quero que você pause aos 19 minutos esse vídeo. Vejamos aqui. 19 minutos. 19 segundos, no caso, né? 19 segundos, é porque o vídeo já tão longo assim. 19, cadê 19? O maluco com capacete vermelho, ele olha pra câmera. Deixa eu ver aqui. O cara sempre... Caralho, ele... O cara... E não é uma olhada assim de relance. Ele... Logo depois tem o capote, ó. Aos 22. Ele sai todo torto, que não se ocupa o seu boneco. Tem uma escadinha pra galera que tá com... Uma escadinha. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, pera aí. Aí o cara vai subindo, ele tá com... tira o capacete. Por que o cara tirou o capacete, aliás, hein? Era melhor ter deixado, né? Ele ia aparecer, mano, o do capacete vermelho. Porra, mano, que vacilo. Ele dá um tchau pra câmera. O primeiro tá preocupado se esconder o rosto. Sim, aí ele... Nossa, que burro, mano. Ele volta, olha pra câmera, olha de novo, dá uma fixada. O bom é que essas câmeras têm resolução O melhor é o tiozinho de boné branco que fica dando um bizu depois que eles vão embora. Ah, sim, sim. Chega a ver o cara caindo. Ele viu o Tio Ben matar ele? Ele viu, ele viu. Ele viu. Deve ter ouvido barulho, sei lá. Aí ele fala, cara, que porra é essa? Três patetas, mano, tô falando. Mano, brasileiro é foda. A gente sempre comenta as altas aventuras da polícia brasileira, agora as aventuras dos ladrões brasileiros. É muita jumentice, mano. O que estão falando nos comentários? Estão culpando aí a Dilma, PT? Cara, eu acho que tá. Eu acho que o pessoal tá, de repente. Não tem comentários. Zero comentários. Zero comentários? Cara, eu acho que o brasileiro exorcizou esse ódio político de culpar qualquer coisa do partido. A gente tem uma notícia do Gil. A próxima notícia é do Gil. De repente é porque essa galera tá, não é tão ativa, né, mano? Mano, a próxima notícia do Gil, nesses sites aí. Muito comentário. Nesses sites aí, de repente, o que acontece, você tem razão. De repente é que esses sites são menos. O pessoal é menos ativo por aí. E aí por isso que não, né? Será que é isso? Não, eu acho que é, o site não é tão acessado, sei lá. Então, como é por site isso que de falando. Notícia local. Capaz. Mas a próxima notícia, eu aposto em você que vai ter. Porque a do Gil é mais popular. Vamos ver. Pelas quebradas lá no meu sertão, sem fazer nada naquele lugar. Quando eu escuto uma voz carinhosa me jogando prosa, dizendo ei, vem cá. Mandado aqui pelo Zuko Viper, o brother que sempre envia notícia aqui pra nós. Adolescentes são apreendidos por trote em PM com chinelo 38 raspado. Você já sabe como é que é, né? Já sabe qual que é. Na verdade. Na verdade, 38 não era revólver, sim um calçado tamanho 38. Jovens de Itacoaquecetuba queriam filmar pegadinha e publicar na web. Sempre rola. Ah, esses sites de pegadinha, canal de YouTube de pegadinha, que é o câncer do YouTube, tem essa vertente da pegadinha que o cara fala, chega em alguém e oferece alguma coisa, né? Usando algum tipo de trocadilho pra levar a pessoa a pensar que ele tá oferecendo uma coisa que na verdade é outra. Por exemplo, maconha em inglês é pot, né? Não sei se vocês manjam, né? E aí o cara chega nos malucos e fala, ah, do you want a little pot? Você quer um pouquinho de maconha? É como se ele estivesse vendendo. Aí ele abre a mochila e tira uma panela, porque panela também significa pot, entendeu? Pensa, o nóia, pensa, tá? Tem vários tipos de pegadinha. Os caras chegam na polícia oferecendo a little pot e aí ele tira uma panela da... É bem nessa pegada. Os caras chegam, olha lá, vamos lá. Dois adolescentes foram levados para a delegacia de Itacoaquecetuba. Cara, os adolescentes de YouTube estão sem noção nenhuma. Itacoaquecetuba, soletrando. Sem noção nenhuma. Foram levados para a delegacia de Itacoaquecetuba após um trote contra a polícia militar. Os rapazes foram até a base da PM, na área central da cidade, dizendo que haviam encontrado uma mochila com 38 dentro, fazendo referência a um revólver calibre 38, com a numeração raspada. No entanto, dentro da mochila, o que tinha era um chinelo tamanho 38 com a numeração raspada. Ou seja, onde tem o número do chinelo, eles rasparam. Mano, é muito besta. Mas se você pensar, é tipo, é da hora, vai. Tipo, é idiota porque é perigoso. Você mudou de ideia. Mas a ideia é o trocadilhozinho. É o trocadilho, eu riria, tá ligado? Se eu visse esse vídeo. Não, e eu, ou seja, eu sou, eu sou parte do problema. Eu sou parte do problema. Não, é, a gente assistiria e daria risada, certamente. A galera eu não chegaria a compartilhar, mas. Nem fudendo, nem esconder, vou navegar em aba anônima. Pra não ficar nem aparecendo na. Pode crer, pode crer. O pessoal atual não deve lembrar, o pessoal mais novo, o pessoal atual, ó, o velho falando, né? Uhum. Mas teve o João Kleber, que foi um grande apresentador da TV brasileira na RedeTV. Na época a RedeTV representava alguma coisa na grade de TV aberta. Uhum. E ele tinha muito. Tinha um programa chamado João Kleber Show, veja aí. Na escola Silvio Santos, dá o nome para o próprio programa. Sim, sim, sim. E dentro do João Kleber Show, total baseado também no Silvio Santos e Volando e suas pegadinhas lá que passavam no domingo. Tinha, cara, umas pegadinhas muito desse naipe, tá ligado? Uhum. Eu lembro de um, mas pode até linkar ele no post, eu vou achar o link aqui. Procurei, que era um cara vendendo cano. Uhum. O cara sim, sim. Que é justamente. Que é justamente o trocadilho de pra levar a pessoa a pensar que está oferecendo uma arma. Sim, não, mas, mano, claro. Eles achavam os atores que não era ator, tá ligado? Eles deviam pegar o cara na rua. Ou alguém da produção deles, alguém da tigrada da produção deles. Famosa tigrada. E falar assim, mano. tem, você consegue fazer isso aqui pra nós, ó? E aí o cara, ele convencia muito que ele era bandido, tá ligado? Vinha já de boné, de óculos preto. Aí o cara chega, mano, chega aí de fino. Chega aí de fino, tá ligado? Pensa você, um cidadão de bem, passando na rua, aí o malandro te aborda, chega aí de fino. Aí o cara, que é? Não, eu quero trocar ideia com você, mano. Tô com cano aqui pra vender, não tá afim, não? Aí uma pessoa já pensa, filha da puta, tá armado, fudeu. E aí, é esse que é o engraçado. Eu não posso nem negar, não posso nem recusar. Tipo, mano, você vê um cara desse abordando, todo hostil. E aí você vai falar, não quero não. E sai andando, tá? E o medo do cara picar o pipoca em você. Aí os caras falam, não, mano. O cara toma o cano da mão dele. Ele puxa então... o cano. É, tipo, ele já puxa um cano de... Ele puxa como se fosse uma arma mesmo, tipo, Na cintura do cara, o cara já vê um volume ali na cintura do cara, pensa, mano. O cara tá com esse papo de malandro, bota a mão por trás da calça, o cara já tá se cagando, né? Exatamente. E aí ele tira um cano de PVC, da tigre, da manco. E aí o maluco. Aí não, é legal você ver. Não, e ele, pior que ele puxa e bota na barriga do maluco já. Exato. Cadê? Ele apanha? Ele chega a apanhar? Cadê? Mas tem uns caras que dão um tapa no cano, tá ligado? Fala, você é louco, fila da puta. É o último de amarelo. Dá um tapa no boné, empurra ele, pode ligar. É legal que você vê que os caras ficam machos na hora, tá ligado? Será que isso é real, mano? É difícil acreditar nessa. Não dá pra saber, mas a reação... É pegadinha, né, mano? Pegadinha já viu. Pegadinha e do João Kleber, que já tem, mano. O teste de fidelidade tá aí pra iludir a turma, né? Uhum. Já tem um retrospecto. Mas é o que você falou. Cara, inclusive, rapidão, um parênteses rápido. O teste de fidelidade, mano, virou pornô softcore, né? Total. É, a Márcia Imperator, se não me engano, que é uma atriz pornô famosa, saiu do teste de fidelidade. Olha aí. Aquela Kátia Carvalho lá também, brasileira. Ah, não manja as brasileiras. Então, aí ele... Mas aí o que acontece? Era uma rede de TV aberta, tinha uma produção por trás, tá ligado? A polícia não ia chegar e prender o cara e... Assim, teoricamente existia mais responsabilidade nessas pegadinhas... Teoricamente. Do que YouTube, que você falou. O moleque do YouTube não tem limite, mano. Os caras são sem noção, mano. O cara quer view. A qualquer coisa. Nem que o cara vá passar um trote na porra da polícia. Cara, sempre uma coisa mais sem noção do que passar um trote na polícia, mano. Você lembra daquele trouxa? Acho que foi em Curitiba também. Que colocou uma bomba fake. Sim, e botou uma mensagem lá pro Cauê, inclusive. Exatamente, é. Mano, é loucura. Porque ele sabia que provavelmente ia aparecer, né, no. No Tretanus, eu fui louco. Ele sabia que muito provavelmente isso ia aparecer no Giro de Quinta, né? O programa lá do Cauê. Sim. Que merda. Enquanto um adolescente conversava com o policial, olha, é muito sem noção. O outro filmava o atendimento. O objetivo era postar o vídeo com a pegadinha em um canal no YouTube. Na bolsa, os policiais militares também encontraram uma faca. Então pedindo pra... Ó. Trouxa, né? Trouxa. Pra que essa faca? Pra levar a tapa da polícia. Deve ser raspar o 38. Mas o cara vai sair andando com essa faca, esse papo de... Não, e o naipe da faca, não é aquela faca bonita. É, o cara pegar essa faca no esgoto, porra. Mano, essa faca aí vai pegar o tetra, rapaz. Eu peguei tetra só de carregar essa imagem aqui no computador. Os dois adolescentes foram levados para a delegacia central, onde devem ser registrados um boletim de ocorrência... Não, peraí. Onde deve ser registrado um boletim de ocorrência. Mas durante a madrugada, a polícia militar informou que não foi feito registro na polícia civil. O caso foi documentado apenas pela PM. Segundo o artigo 340 do Código Penal, comunicar falso crime ou acionar desnecessariamente a autoridade é passível de detenção de 1 a 6 meses ou pagamento de multa. Quem vão pagar multa, né? Os caras não vão ser presos, vamos ser sinceros. Cara, tem, mano, um jagunço desse. Eu acho que nenhum juiz ia aceitar que o maluco fosse preso. Porque os juízes, até posso estar enganado, mas eles tentam, quando o cara é primário, é novo, assim, eles tentam evitar jogar o cara no chilindró, né? Mano, o juiz tinha que pegar e falar, maluco, daí você não tem que pagar a multa. Pega o celular e quebra. Cara, tinha que botar o moleque. Esse tipo de palhaçada tinha que ser condenado com trabalho, como é que se diz, comunitário, tá ligado? Pro moleque aprender alguma responsabilidade. Pega uma rodovia, uma BR bonita. Fala, isso. Amigo, do meio-dia às 2, o seu trabalho é varrer a rua. E se não tiver limpa, vai varrer de novo amanhã. Pra ficar esperto. Você que tem uma série de posts, não tem, do seu blog, que chama Hora da Justiça? Isso, sim. Esse tipo de notícia se enquadraria na Hora da Justiça? Não, porque não aconteceu nada com os caras, né? Sim, é. Foi preso, mas com muitas aspas. Não, nem foi preso, ele foi levado pra... pra DP só e foi registrado e saiu já. Então não deu hora da justiça. Hora da justiça seria se esses malucos tivessem sido condenados a prestar trabalho comunitário por 4 meses, tá ligado? Sim. Mas aí é legal, sim, você ver negros tentando fazendo presepada e se fudendo, né, mano? Mas aí que tá, não se fuderam tanto, então eu tô triste. É, pois é, podia. Não se fuderam tanto, entendeu? Pra se fuder mesmo, os caras teriam que ser presos e ter vídeo deles chorando na saída do tribunal do julgamento, tá ligado? Uhum. Aí sim. Tapa na cara e o caralho. Tapa na cara pra deixar de ser otário. Agressão errada. Eu sou de esquerda, não posso apoiar na agressão. Eu sou o Rivelino. Rivelino. Mas aqui, ó, conforme nossa aposta na notícia anterior. Vai eu lá. Aposto que nessa não vai ter como, o governo vai aparecer. Vamos ver. 5, né? 5 é o nosso limite? 5 é o limite. Aqui, ó. Terceira, vai no. Não, é na quarta. Na Populares aí, que é o que interessa, que é o Popular, uhum, é a voz do povo. Sim. 1, 2, 3, 4. Jocasto comentou há um dia. Teve 82 joinha pra cima. Recente. Geração filhotes de esquerda. Olha aí. Acho que pode fazer. Sabia. Tudo. E não respeitar a autoridade. Sabia. Aí tem os caras que reply. É, só tem engraçadinho na esquerda. Na direita só tem gente séria, honesta e trabalhadora. Alguém respondeu, né? Aí o cara veio, mas ele tá sendo irônico aqui, ó. Uhum, os filhotes da direita são todos gente boa. Exemplos: Cunha, Sarney, Aécio, Alckmin, Jefferson, um monte de gente que eu não conheço. Cara, nada a ver com política essa porra. Nada a ver com política essa porra. Dois moleques querendo ficar famoso no YouTube, os caras começam a falar de Collor, tá ligado? E é de Collor. ACM, mano. Cara, esse cara morreu faz tempo, não foi? Ah, sei lá, eu. A ACM morreu, mano. Certeza. ACM, eu lembro. Esse ACM passava direto do Fantástico, campo do Fantástico. ACM, o cara da Bahia e tal, esse cara morreu, mano. Esse mesmo. Esse cara morreu, tenho certeza. Eu acho que até o filho dele... Lá que você ia nadar, cara. Esse é o YMCA, caralho. Que bosta. É que aqui chama de ACM. Associação Cristã de Moços. De moços, caralho. De moços. Quem fala moço hoje em dia? Pois é, quem? Caralho, eu tô procurando outros comentários falando de política. Não tem, olha aí. Pois é, cara. Eu tô achando, será? Eu tô achando que o que aconteceu... É que por causa do impeachment, esse ódio tão assim partidário, não, tem foi um pouco exorcizado. Tem um aqui que não é de política, mas a gente pode avaliar como a cabeça das pessoas são curiosas. O Kevin CBA, sei lá o que significa, deve ser Kevin Curitiba, ele comenta o seguinte, ó. Ninguém tem senso de humor. Aposto que todos iriam querer fazer isso também. Não é bem caralho, difícil, né, Kevin? Todos. É. Como se fosse ganhar na Mega Sena, tá ligado? Ah. Todo mundo quer. Não, aí, o que eu mais quero nessa vida é passar um trote da polícia. Fica a polícia, oh meu Deus, não vejo a hora. Mas olha o porquê que é curioso. Ó. Não vejo a hora. Aí ele coloca, e se tivesse no YouTube, acharia engraçado. Hipócritas. Aí vem a parte legal. Pera aí, ele escreveu hipócrita certo? Deixa eu ver aqui. Hipócritas, aparentemente sim. Não, tá certo. Vai lá. Aí vem a parte boa, ó. Mas se eu fosse policial, eu não ia gostar. Isso é óbvio. Tipo, o cara que tá falando que todos querem fazer isso, que se tivesse no YouTube ia achar engraçado e tá xingando todo mundo de hipócritas, é ele mesmo abre o aparelho. Ele não admite que não é a praia, que se fosse com ele, ele não gostaria. É, mas você vê, tipo, mano, isso é muito brasileiro, tá ligado? Quem que tá sendo hipócrita? O cara admite que não gostaria se fizesse com ele, que quer fazer com... Caralho. Como que a gente que é hipócrita... Você que é hipócrita, seu filho da puta? Aí o Luciano questionou. Cara, sério que você acha isso engraçado? Sério que você ia querer fazer isso? Aí ele respondeu, Kevin CVA. Eu ia querer fazer isso? A brincadeira só é Caralho, calma aí. A brincadeira só é perigosa e prejudica quem está fazendo. Sendo assim, não condiz você a impor o que é engraçado, o que não é engraçado na concepção do humor. Aí ele viu que o Luciano não deu na resposta. Aí ele, para de responder sim, acharia engraçado ver que ele pegando a peça... E sendo pego depois, mano, ele é loucão. Pior que a gente não tem nem o vídeo. Porra, se tivesse o vídeo dos moleques sendo preso, daria mais views que a pegadinha em si. Porra, né? Faltou, né? Sim. A polícia devia... Porra, esse canal ia fazer. Fica aí a dica, ó. Polícia Brasileira Gloriosa 190. Faça um canal da PM no YouTube só de pegando precepado. E aí coloca o vídeo, tá ligado? Olha lá, esses trouxas aqui. Hoje, oi gente, no programa de hoje, foram fazer pegadinha e olha no que deu. Se fuderam. E aí mostra pegando, prendendo os caras, tá ligado? Uhum. E entrevista o cara fazendo, peço perdão pelo vacilo. Essas coisas que a polícia adora. Uhum. polícia má, né, mano? A great hospital, the best you could imagine. Delivered by the doctor that I bought. And he thanked me. He said, Donald, thank you. This is terrific. I bought at least a couple wives. Three highest paid women in America. But the third one doesn't. Porém, Izzy, a gente tá falando de desgraça hoje, mano. Só de pessoas que se foderam. Uhum. Nossa última notícia do dia enviada pelo... Mano, já todo o programa vai ser uma notícia dele e mais três de outras pessoas. De quem que eu tô falando? Nosso grande brother, Raul Underline. Exatamente. Um patrimônio da internet. Patrimônio da internet brasileira. Homem comeu pimenta tão ardida que acabou com o furo no estômago. Caralho! Eu acho que o que... Mano, esses caras... Você gosta de pimenta, Izzy? Não, eu não curto comida apimentada, cara. Eu odiava quando eu era menor e eu me afastei. Você gosta agora? Então, não gosto, mas tem algumas que dá pra apreciar. Só que assim, eu não entendo essa fixação que a galera tem de caralho. Eu não boto fé não, cara. Eu não boto fé não. Mano, tipo, comida mexicana, quando você vai comer apimentadinha, é maneiro. Mano, eu não curto comida mexicana, justamente por isso, porque costuma ser apimentada. Mas assim, eu gosto assim, usada como tempero sadio, honesto. Eu acho ok, tá ligado? Se pegar jogar uma pimentinha aqui, tererão. Só que essa galera... Minha família é de Minas Gerais, meus pais. Uhum. Tem muita gente de Minas que eu vejo que gosta de pimenta pra caralho, tá ligado? Meus tios, tá ligado. Pessoal de outras famílias que eu já conheci também. Tá ligado, tá ligado. E aí os caras ficam nessa de, mano, porra, pimenta boa tem que ficar curtindo na garrafa 3 anos, cara, na hora. E aí fica essa loucura. Isso não é minha praia, mano. Eu tenho uma besteira de experimentar uma que eu vi no vídeo, até comprei pela internet, a semente, uhum, de plantão e o caralho. Que é uma das mais fortes, tá ligado? Só que, mano, a parada estraga a comida. Porque você pode colocar em cima, sei lá, de uma coxinha que você gosta aí. E aí já era, você não vai sentir o gosto da coxinha, você vai sentir o gosto da pimenta. Só a pimenta, né? E durante horas aquela porra fica na sua língua, fodendo a sua vida, tá ligado? É, não é minha praia, mano. Esse malandro da notícia certamente é alguém que tava procurando novos horizontes gastronômicos. Novos horizontes. Ele teve a brilhante ideia de participar de um concurso de comida que o desafiou a ingerir a temida pimenta fantasma. Olha o nome da palavra. Eu já ouvi falar dessa pimenta fantasma aí. Como se pronuncia? A Butjolokia? A pimenta fantasma de origem... Então, o que eu... Não, eu conheço isso aí como... em inglês é literalmente ghost pepper. Então, a parada que eu comi que ficou tipo horas na minha língua e que fudeu minha comida era um molho dessa pimenta. Uhum. Só um molhinho, tá ligado? O cara pegou, sei lá, um pedacinho dela, uhum, e criou um molho em cima disso. Agora imagina você comer a própria pimenta, mano. A pimenta fantasma de origem da Índia comeu, uhum, pimenta tão ardida que acabou com o furo no estômago. Deu no The Journal of Emergency Medicine, ó, Estados, uhum, Unidos. Uma publicação científica que cobre casos que foram parar no pronto-socorro. Olha aí, ó. Isso aí é o quê? O cara é enfermeiro X9. Toda vez, porra, que aparece uma coisa nova, toda vez que aparece uma coisa diferente do pronto-socorro, ele dá uma tweetada. Vai lá no Twitter, pra ter uma conta no Twitter só pra isso, né? Só pra explanar os caras aí. Enfermeiro X9. Caíram lá. Um homem de 47 anos que estava participando de um concurso de comida foi desafiado a comer um hambúrguer com um purê de pimenta fantasma. Aí, ó, era só o purê, mano. Não era nem um hambúrguer, não era nem a pimenta. O cara foi desafiado. Esse desafio, né, mano? Nunca sai nada bom. Nunca sai nada bom. E acabou com um buraco de 2,5 centímetros. Caralho, é um belo buraco. Nossa senhora, mano. 2,5 centímetros. No esôfago? É. Isso, meu Deus. Você que dá na medicina, o que é o esôfago? O esôfago é basicamente o tubo que conecta o seu estômago à sua boca, ou a boca ao estômago, dependendo do vetor que você está considerando. Não é a garganta. A garganta seria a laringe. É o cano. É o cano onde desce a comida. Aí se fura ali, o que acontece, mano? Começa a vazar, cara, pro lado? Cara, a comida sai pro lado ali do... Caralho, vai pro sistema respiratório, caralho? Não sei se chega tanto. Depende de onde foi o buraco, né? Mas não é uma... Imagina, coisa... Não é recomendável. Vamos dizer assim, não é recomendável. Não é recomendável você abrir um buraco de quase 3 centímetros no esôfago, então. Cara, é um buracão, mano. É, então, imagina. O cara desse bebe uma coca logo na sequência. Caralho. O estrago. O homem que não foi identificado pelo estudo começou a vomitar. Olha, nós... Eita, porra. E foi levado ao hospital com dores severas no peito e na barriga. A pimenta fantasma... Isso é um problema. A pimenta fantasma consta na escala... Que cara, Scoville, que mede a ardência das pimentas com um índice de 1 milhão. Scottville, eu acho. Não tem T, cara. Como que é Scottville? Não tem? Scoville, eu li errado aqui. Soletrando. Com um índice de 1 milhão. Já entrou no Guinness com a mais ardida do mundo. Meu Deus! Só para você ter uma ideia, O Pimentão tem 0 pontos. O Pimentão não é ardido, cara. O Tabasco pra mim, tem... pra mim, eu sou mega fraco pra comida. Não, o Pimentão não é nada ardido, mano. O Pimentão é de boa. Agora aqui, ó, o Tabasco leva entre 30 mil e 50 mil pontos. Então pensa, ó, Tabasco já é ardidinho. Tem 50 mil pontos dependendo do tipo do Tabasco. O Malandro isso. mandou a pimenta de 1 milhão. Será que é ardida? Meu Deus. A Malagueta, Malagueta é um clássico. Fica em torno de... Pimenta Malagueta. Acho que tem até uma banda de forró em Fortaleza que chama Pimenta Malagueta. É um belo nome. Fica em torno de 50 a 100 mil. Já foram registradas pimentas mais fortes que a Fantasma. Como a Carolina Reaper, olha aí. Carolina Reaper, cara. Que pode chegar até 2.2 milhões de pontos. Isso mata, mano. Isso mata. Não é possível. O cara olha e ele já cai duro. Mantenha-se afastado dela. O editor faz aqui uma piadinha, né? Super interessante. Sempre gosta dessas piadinhas. Não, tô ligado, tô ligado. E aí, continuando. No caso do homem de 47 anos que comeu o hambúrguer, o problema não foi a pimenta em si. Olha, mano, é super interessante. Adora dar uma dibrada. Rapidamente, um parênteses aqui. Você viu, deve ter aparecido no seu feed do Facebook ou no Twitter, enfim. Pessoas comentando... uma notícia que falava assim: ai, pessoas inteligentes são mais preguiçosas, diz estudo. Mano, puta mentira, caralho. Depois saiu outro site que teve, não é nada disso. Tipo, na verdade, o estudo do cara era que pessoas que têm mais atividades criativas gostam menos de fazer atividade física, mas era porque eles tinham menos tempo. Caralho, mano, tipo, uma desculpa de vagabundo, tá ligado? Olha lá, ó. Totalmente. Pode acordar tarde que eu sou inteligentão, hein, mãe? Sempre rola isso em testes de Facebook que o cara divulga pra meio que se sentir melhor sobre a. Exatamente, algum tipo de, então, igual aqui, ó. A inépcia do cara. Tem gente, eu já vi gente compartilhando coisa no Facebook, tipo assim. Eu fiz esse teste aqui que fala que pessoas criativas tem mais dificuldade de nas provas, tá ligado? De, toma zero na prova direto. É por isso que eu tô me fudendo no curso. Porque eu sou muito criativo. Mas não, mano, que você não estuda. Não, e aí o cara fala assim, vai ver se o Thomas Edison acordava meio-dia, tá ligado? Como se ele fosse... O Einstein, porra, o Einstein ficava jogando lota esse quarto da manhã também. Como se fosse isso que tornou o cara o que ele é. Mano, Steve Jobs não fez faculdade. Tipo, mano, realmente você tá se comparando esses caras, tá ligado? Aí, mas vamos ver se essa notícia da Super Interessante é um díbrio ou realmente aconteceu. No certo caso é do homem de 47 anos que comeu hambúrguer, o problema não foi a pimenta em si, mas os vômitos que a seguiram. Ah, então a pimenta foi o problema inicial. Depois de ingerir o purê, o paciente tomou 5 copos d'água e começou a vomitar, o que causou o rompimento interno. Os autores da pesquisa dizem que um furo no esôfago costuma ser fatal, porra. Olha aí. E alertam para que não ignore mal-estares depois da ingestão de comidas muito apimentadas. A vítima da pimenta fatal foi submetida a raio-x, tomografias e cirurgias e acabou liberada pelo hospital com um tubo gástrico no local, caralho, no local tudo do buraco. Tudo isso porque o maluco aceitou a... O cara, mano, é o que você falou, concurso. Essa galera que fica pondo pilha nunca é uma parada boa, mano. O cara não chega e fala, duvido você estudar, acordar cedo, trabalhar e ser honesto. O cara só chega falando assim, desgraça, tá ligado? Olha essa pimenta aqui, ó, que tem 5 milhões de pontos na escala do caralho aí. Duvido você comer ela. É o cara... Na escala do caralho, devia ser esse nome oficial. Na escala do caralho. Aí foi isso que aconteceu, tiveram que fazer um recall no esôfago do maluco, colocar um tubo. Um tubo. Será que ele vai... Tipo, mano, dá pra cura, ele vai esse buraco se fecha. Cara, esse buraco, eu não sei se esse buraco, porque às vezes as notícias, só quando eles reportam, não é super exatamente fiel ao que aconteceu. Às vezes esse buraco não é um buraco assim que trespassou pro outro lado. Às vezes é uma lesão, entendeu? É um machucado. Porque eu não acho, relendo aqui, eu não acho que fez, furou um buraco, tá ligado? É, por isso que eu falei, toma cuidado que é super interessante, adora de brato, mano. Pois é, eu acho que não foi isso. Eu acho que mais provavelmente é uma lesão. E eles estão só, né, dando aquela mental, aquela super valorizada. É, o foda é que, mano, se for só uma lesão, então de boa, isso aí eventualmente sara, entendeu? Sim. Mas buraco, caralho, se tiver furado, não tem como. Você é louco, mano. Não tem como você ter furado pro outro lado, mano. Não tem como, não tem. Não é possível. Cadê os comentários aí? Não tem. Não tem comentário nenhum? Eu queria saber do G1, mano. Super interessante, não tem nada. Então é isso, né? Foi isso que tem de notícia pra essa semana? Sim. Evandro, onde é que as pessoas podem nos mandar essas notícias pra aparecer aqui no Melhor Podcast do Brasil? Elas podem mandar através do Twitter, @Zinobre e @EvandroF. Porém, se você quiser ser mais legalzinho e meio que dar uma garantia que sua notícia eventualmente vai aparecer aqui, caso ela seja boa, a gente pediu para os nossos amigos ouvintes lá do Telegram do MPB, nossos padrinhos, e eles criaram um formulário maroto, que vai estar linkado aí no post, que é o formulário de notícias do MPB, bem facinho, pelo Google Docs, você simplesmente coloca o seu nome completo, o seu Twitter e o link da notícia. E aí vai chegar pra gente, bonitinho, gostoso, e a gente sempre que for gravar vai abrir esse formulário, essa planilha, e aí, cara, porque o que acontece, no Twitter é maneiro. Só que muitas quando tem uma notícia muito boa, que nem essa do ladrão aí, que ladrão que foi assaltado e reclamou que foi assaltado, tipo umas 50 pessoas mandaram pra gente, tá ligado? Aí fica complicado pra gente ver, por exemplo, quem mandou primeiro e tudo mais. Já nesse formulário, não. Então se você não conseguir mandar pelo Twitter, entra no HBD, veja a postagem do último cast e vai estar o formulário lá. E envia noticinhas pra gente. Pô, ajuda pra caralho, hein? Contribua com o nosso trabalho lá no padrim.com.br/ o melhor podcast do Brasil, como a gente já mencionou, a gente fala isso em todos os programas. O único motivo pelo qual a gente tira um tempo do dia aqui pra gravar esse negócio, sendo que a gente tem mil outras obrigações, é porque existe esse retorno, essa via de mão dupla em que a gente te entrega um conteúdo que você gosta de ouvir e você faz valer o nosso trabalho contribuindo aí com o que for possível, porque essa que é a democracia do sistema do crowdfunding. Você pode dar um real por mês. Isso mesmo. Estamos quase atingindo a meta de R$1.500 por mês pra garantir que todo domingo tem o melhor podcast do Brasil. Pra vocês pararem de... Quase lá! Exatamente, o pessoal reclama de atraso? É, por que você acha, mano? Porque às vezes não tem tempo, mano. Se tem uma coisa que não tem, é tempo. Puta, nem me fala, mano. É o que eu mais tenho saudade da minha época de adolescente vagabundo. Era que, cara, o dia era longo. Parecia que tinha 40 horas, né? Pode crer. Pois né? Essa nossa, mano, que saudade. Curiosa, né? Não, é muita saudade disso. Cara, hoje em dia, né, são aqui, são 11h20, eu tenho que sair correndo, eu tenho que renovar o registro do meu carro, já tinha mencionado isso pra você no outro dia, que não renovei ainda, pra você ter noção da loucura, né? Nossa. Pois é, tenho que trabalhar depois disso, tenho que devolver um negócio que comprei que não deu certo aqui. Enfim, é complicado, mano. Tempo é um recurso... Cara, tempo é o recurso mais finito que existe, né? Não, eu vou te falar que se pudesse vender seu tempo, mano, eu trabalharia mais pra conseguir comprar tempo, tá ligado? Nem me fala. Imagina se chegar lá e conseguir comprar 10 horas. Complicado. Quanto será que custaria 10 horas, hein, mano? 10 horas? É. Depende, né? 10 horas... Hoje, pra mim, 10 horas seria caríssimo. Quando eu era moleque, 10 horas eu dava de graça, tá ligado? Foda-se, toma. Pois é. Ah, podia... Caralho, seria... Pessoa que louco, podia ter um filme com esse... essa premissa? Roteiro. O cara... Mas meio que tem aquele do Justin Timberlake, que não, mas você pode vender as horas pra outra pessoa? Você pode dar... Você usa a hora como moeda. Vida, tá ligado? Pois é. Hora do dia mesmo. É isso aí o filme, cara. Nosso dia tem 24 horas. Você vende 4 horas, a gente só tem 20 dias. É bem por aí o filme, porra. Seria maneiro, eu acho, hein, mano. Será que a gente chega nesse tempo? Será? É um filme de bosta, então eu não sei. Não gosto. Não boto fé no filme. Mas é isso aí, Evandro. Sim, até semana que vem. Than a gas than bikini. Yes, we're too hot. Hot damn. That space more than Disneyland. Too hot. Hot damn. He loves the actual Iron Man. Too hot. Hot damn. Ain't talking about no Mars One scam. Too hot. Hot damn. Launch pads are leased with our money. Shot well, there's no one cooler. Who's the angels? Thank you, Mueller. Musk is bringing us the future. Cause Lockheed just can't give it to you. Cause Boeing just can't give it to you. And that's before we leave, let me tell y'all a little something. SpaceX, launch you up. SpaceX, launch you up. Tesla, funk you up. Tesla, funk you up. Falcon 9, land on it. SpaceX, see you flown it. Mars colony, home loaning. Boost back and land on a drone ship. Go to Mars, die on it. If you SpaceX, then launch it. Out of E aí galera, aqui quem fala é o Gabiru. Esse aqui é o primeiro encontro dos repórteres do MPB de São Paulo. Vou passar agora pro restante da galera aqui. E aí galera, aqui é o Ricardo Sigari. Eu queria dizer que eu vou ignorar o Rodrigo pra sempre, porque ele é muito cabaço. Fala aí galera, aqui é o @RodrigoFão11. Eu vou mandar o Ricardo Sigari tomar no cu dele. Alô, aqui é o Mussum Dog. E esse encontro foi supimpa, gente! Seja padrinho! Fala galera, aqui quem fala é o Vovô Fábio, vulgo Fábio Bernardinelli, o italiano do grupo. Estamos aqui no primeiro encontro do MPB. Oi, pessoal, tudo bom? Olha, o Heitor foi embora, mas o pessoal aqui pagou toda a conta e eu finalmente paguei nada! Chupa todo mundo!